sei o destino deste destino que eu tenho. Se o desgosto é pequenino, eu aumento-lhe o tamanho. É meu destino. Se o desgosto é pequenino, eu aumento-lhe o tamanho. Se o desespero matasse, eu já teria morrido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Sinto que cheguei ao fim das ilusões que não tive. Mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Cheguei ao fim, mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Adeus que chegou a hora, há muito venho esperando. E se para mim ninguém chora, faz-me pena e vou chorando. Já vou embora. E se por mim ninguém chora, faz-me pena e vou chorando. Faz-me pena e vou chorando.